mais um crime brutal. Três cidadãos foram assassinados. Sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Prepara o colete, a prova de bala. Não abuse da sorte se hoje em dia dois passos basta pra encontrar a morte. Na mira da Glock, não, não tem perdão. É só pilantra cair no chão, bala varando o coração. Não tem perdão, que nada, o corpo estica na calçada. Vão dispensar perícia quando vê os furos de bala na cara. Se Cristo que era santo morreu, você pensa que é eterno. Brinda o Audi zero, não vai te livrar do inferno. O cano da K-47, esquenta de tanto sair rajada. Arrasa, massacra coronhada de coach na cara. É marca registrada do demônio, Rossi PT. Pronto pra alojar no teu crânio as 13 CBC. Quem apostou, perdeu. O sangue não era de tomate. Quando eu vi o sirene do Ciat, viu que não era maquiagem. Se fosse caixão, não tava lacrado porque a morte foi violenta. Criança jogando bola em volta porque não faz falta presença. Bala que acerta a cabeça, explode a mente e para nunca. Pum, projétil da dundum. Prova que sua vida é curta e na calada. Quem quer andar cá, subir mais. Se não blindar, cartilagens do crânio não sobrevive. Quando se engatilha, arma, bala que dispara, mata. Se acerta na cara, o cérebro explode na hora. Sai do pente, bate o cão, explode ouvido. Vamos ver quem é homem na mira da 45. Quando se engatilha, arma, bala que dispara, mata. Se acerta na cara, o cérebro explode na hora. Sai do pente, bate o cão, explode ouvido. Vamos ver quem é homem na mira da 45. É dedo no gatilho, clash, jaz mais um finado. Em frações de segundo, ódio cria outro soldado. Capeta dentro, mano, aperta, foda-se quem vai chorar. Terra sem lei, cê é venerado, quem atira pra matar. Tira o tambor do 38, descarrega 6 no coco. Gol de ouro, fim de jogo, 1-0 pro demônio. Que ri quando você derrama sangue inocente. Faz contagem regressiva, tua espera no fogo ardente. Dedo mole se envolve, acha que é homem, descarrega 9. O miolo explode, a família sofre com a morte. A Holly Potter fez estrago, na testa ficou os buracos. Outro finado a 7 palmos dentro de um caixão lacrado. O barco da vida se afunda dentro de um rio de sangue que transborda com a maldade do homem ignorante. Não tem prece, oração, nem grito de socorro. Tudo vira pó na mira da PT-938. Soldado 121, marionete do diabo. Sua maldade reflete no brilho do cano cromado. Hoje mira, atira, mas amanhã vai ser alvo. Não deixa pra se arrepender, só com massa encefálica no asfalto. Tira o dedo do cão, dispensa 380. A recompensa do soldado é crânio aberto e paga no inferno. Hoje mira, atira, mas amanhã vai ser alvo. Não deixa pra se arrepender, só quando tiver cheio de buraco. Tire o dedo do cão, dispensa 380. A recompensa do soldado é crânio aberto e paga no inferno. Hoje mira, atira, mas amanhã vai ser alvo. Não deixa pra se arrepender, só quando tiver cheio de buraco. Sobrevivente da guerra, não sente compaixão. Vendo o inimigo carregado pelas alças do caixão. Nem a ciência está aí com a cura do câncer. Só tá fazendo arma de longo alcance pra explodir crânio de longe. Sempre em sentido, São Judas Tadeu. Se não foi eu, quem morreu, se for do sangue já escorreu. Só cresceu, revolta na mente, em breve cai mais um 6 de teflon. No tambor rasga colete, é que é comum. O tráfico de drogas cheio NL de finado. Fim de semana amargo e ter outro caixão lacrado. As balas que você disparou um dia vão voltar em dobro. Os tiros que você acertou em alguém um dia vão acertar seu corpo. Justiça com as próprias mãos não traz quem já se foi. Essa mãe chorando em volta do túmulo no mês 11, dia 2. Soldado 121, seu destino tá traçado. Sempre tem um pra cobrar e um dia você vai ser o finado. Aqui se faz, aqui se paga, aqui se mata, aqui se morre. Aqui se faz sofrer e aqui mesmo você sofre. Dedo no cão, peito estufado, rajada pra todo lado. Salve-se quem puder e se puder, soldado do diabo. Quando se engatilha, arma, bala que dispara, mata. Se acerta na cara, o cérebro explode na hora. Sai do pente, bate o cão, explode ouvido. Vamos ver quem é homem na mira da 45. Quando se engatilha, arma, bala que dispara, mata. Se acerta na cara, o cérebro explode na hora. Sai do pente, bate o cão, explode ouvido. Vamos ver quem é homem na mira da 45. Tira o dedo do cão, dispensa 380. A recompensa do soldado é crânio aberto e paga no inferno. Hoje mira, atira, mas amanhã vai ser alvo. Não deixa pra se arrepender, só quando tiver cheio de buraco. Tira o dedo do cão, dispensa 380. A recompensa do soldado é crânio aberto e paga no inferno. Hoje mira, atira, mas amanhã vai ser alvo. Não deixa pra se arrepender, só quando tiver cheio de buraco.